coração na vida um só. Pintos, a moral. Não consigo esquecer aquela noite que passamos. Minha vida marcou demais. Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim. Prometo que pra sempre vou te amar. Super Baba, um show único e completo. Eu vou chorar, mas calma,

Bahia, com os irmãos Ellison e Juninho, Tomix e Nandinho Pressão, com o sincronismo que envolve você. Deixa ver, eu quero é curtir, porque o embalo é quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada, curtiu a guia de fogo, esse som dá pesada. Eles arrebentam e fazem a festa, a galera gosta e dá valor, mandam só as balas e o povão agitam, DJs Hélice e Juninho são show. Abalou na batida, põe o povo pra dançar, mixando na batida, a galera delira, mixando na batida, põe o povo pra mexer, DJs Hélice. Só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, mas sucesso. Super Pop, Super Pop, num show perfeito. Tudo isso, isso pra você. O seu olhar, quando cruzou o meu, senti no instante que eu iria ser sua. O seu sorriso tão encantador, fiquei embriagada com um clima de amor. Você é linda demais, você é tudo que um homem quer. Vou te fazer uma declaração, entre outros versos falar. Não é à toa que o Águia de Fogo tá há tanto tempo no gosto da galera. Tem os melhores DJs, fazem a minha festa. Ele é todo seu. Super Pop. Me apaixonei, seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. DJ, pra te potenciar, você me faz sonhar, me faz delirar. Agita a multidão no Fantástico Tupinambá. Você sabe comandar a maior tribo do Pará. DJ Pati Potência, você me faz sonhar, me faz delirar. Adoro te curtir e ouvir você tocar no Tupinambá. DJ Pati Potência, você é a sensação que agita a multidão no Fantástico Tupinambá. Super Pop e o seu show live. Obrigado, meu Deus.